E não as escolhas de Ana. Bom, embora eu perceba que você também queira falar, se eu estivesse no seu lugar também tentava interromper-me, é perfeitamente legítimo. Agora entendo que se você continuar com esta postura, vou ter de falar com alguém da direção da RTP ou até com o Presidente da República e tentar resolver isto de outra maneira. Agora, voltando ao nosso desenho... Mas já agora! Ah, ainda bem que tocou nesse assunto, porque é justo que se diga. Luís Filipe Vieira enviou-me este fax que agora me entregaram. Muito simpático. Ele invoca o direito ao contraditório para dizer que acha extremamente injusto que eu desenhe aqui as suas orelhas. O Presidente do Benfica propõe outros nomes, como, por exemplo, o José Rodrigues dos Santos, o Príncipe Carlos ou mesmo o Elefante Dumbo, mas para isso já não temos tempo. Fica aqui feito este reparo. O tempo, de facto, não perdoa. Para amanhã espera-se vento forte e aguaceiros de norte a sul e ainda ocorrência de trovoadas nas terras altas. Adeus e uma boa semana. Que saudades da edição extra. Bruno Ferreira, muito obrigado por teres regressado também aqui. Eu é que agradeço. Às conversas de esquina, é um prazer receber-te. Prazer é meu. E tenho que te dizer, temos todos muitas saudades desta edição extra. Mas tu lançaste um livro há pouco tempo, A Vida é um Cogumelo Verde, em que revelaste essa onda de cronista e pergunto-te, hoje estar atento à atualidade ainda é um prazer ou já passa por ser uma obrigação? Não, é um prazer, é um prazer. Aliás, chegamos a uma fase da vida em que já não conseguimos, às vezes, e se calhar é um bom sinal, não é? Sim. Distinguir essa necessidade ou esse gosto ou essa realidade do prazer. Durante toda a vida, por causa da minha profissão, tive de acompanhar a atualidade. E isto a vários níveis, para já saber o que se passava durante os 14 anos do Contra-Informação, porque evidentemente o programa era de sátira política e portanto tudo aquilo que acontecia relevante a nível nacional e depois também internacional. Sim. Mas não só na política como no desporto, me obrigava a saber o que é que estava a fazer, portanto para fazermos piadas, apesar dos textos não serem meus, tínhamos de saber interpretar bem e saber o que é que tinha acontecido, como é que aquilo tinha acontecido, para ver como é que íamos trabalhar esse assunto. Depois o Edição Extra, que fizeste agora ao favor de passar aqui. Sim, um bocadinho, favor, não, isto é ótimo. Obrigado, uma coisa muito antiga. Também me obrigava, e aí sim, a ver, a gravar os telejornais todos, às tantas, aí sim sofri um bocadinho de paranoia, porque eu não podia perder um telejornal ou um serviço informativo da televisão. Eu lembro que às vezes tinha que ir às compras, e estava no supermercado, no hipermercado, e era quase uma da tarde, e eu não tinha posto aquilo a gravar. E depois as peças, imagina, dava 1 da tarde e eu queria gravar então às 8 da noite, mas às 8 da noite já tinha havido edições de imagem e eu já não tinha rigorosamente os mesmos planos que precisava. Portanto, aí sim foi um bocadinho paranoico. Agora, gosto e vejo por prazer e também por necessidade. Falaste na edição extra e na relação quase paranoica que tinhas com as notícias e com a atualidade. Depois deste projeto ter terminado, não sentiste a necessidade de tirar um tempo sabático da atualidade? Não, não. Houve vontade de parar? Não, porque continua paralelamente não só o Contra Informação, como um programa que eu tinha na Renascença na altura, uma rubrica que tínhamos na Renascença na altura, que era o Memória de Elefante, e portanto continuávamos a ter de estar ligados à realidade. Daí a pouco tempo surge o 5 à meia-noite, onde mais uma vez convém estar ligado. Sim, ligado. Ao que vai acontecendo, e por outro lado, para perceber como é que são as vozes, não é? Porque a minha atividade passa também um bocadinho por aí, por tentar reproduzir as vozes das figuras mais proeminentes e, portanto, preciso de ver muitas vezes apanhar tiques, gestos na voz, gestos não só também físicos, etc. E, portanto, tenho mesmo de ver e gosto de ver. O que é que tentas incutir ao teu povo alentejano? Eu não tento incutir nada ao meu povo alentejano. Eu sou o produto do Alentejo. Não tento incutir nada. Antes, pelo contrário, tento não perder aquilo que está incutido em mim de alentejano. Mas com as tuas crónicas, queres ensinar algo? Não. Chegaste agora aqui também a dizer, enquanto estávamos aqui a conversar neste programa, que escreveste sobre o Ronaldo e essa perseverança, essa vontade de vencer. Tentas transportar alguma mensagem para as crónicas? Bom, há sempre uma mensagem, não é? Apesar das minhas crónicas serem um bocadinho, pelo menos é o que eu tento, baseadas numa visão humorística, sarcástica da atualidade, com segundas leituras, com um bocadinho de brincadeira por cima dos assuntos, etc. Mas muitas vezes os assuntos são sérios. Recordo-me que tenho sempre de... Eu tenho que escolher o tema quente do momento, e o tema quente do momento pode muito bem ser a bola de ouro do Ronaldo, uhum. que é uma coisa que dá para brincar mais facilmente, ou então os ataques bombistas no Charlie Hebdo, e aí já temos de pegar nas coisas, pelo menos repensá-las um bocadinho. O assunto é sério, mas mesmo assim queremos fazer... Eu tenho de fazer um bocadinho de ironia em cima das coisas. Portanto, não tento ensinar nada, tento sim passar... eu acho que aquilo é puramente entretenimento, o que eu escrevo. E justamente estávamos a falar sobre isso, enviei hoje para o jornal, uhum. para o Diário do Alentejo, a crónica sobre a terceira bola de ouro do Ronaldo, e pronto, onde tento estabelecer qual é este código genético do Ronaldo, que não tem rigorosamente nada a ver com o nosso código genético português. E o livro que agora tens nas bancas e que foi lançado o ano passado, foi a vontade de imortalizar todas aquelas crónicas, todos aqueles caracteres e deixar para sempre? Eu acho que sim, eu acho que talvez, seguindo um bocadinho aquele provérbio, é japonês, não é? Agora estou a ter uma branca, mas acho que é, não é? O filho e a árvore e o livro, chinês? Sim, sim. É chinês? Não sei se é chinês, mas que isso existe, existe. Existe, é ali daquela zona oriental. Filho já tens, livro também, árvore também. Árvore também. Pronto, está tudo. Sim, aliás, dois filhos, dois livros e as árvores já, não sei se são mais que duas, mas sim, e sobretudo, reunir as crónicas, mas acrescentar alguma coisa. Uhum. Há ali textos que são inéditos, há depois as ilustrações fantásticas do Hélder Oliveira, há três prefácios que eu gosto muito, do Raminhos, do Borges e do Serafim. Exatamente. E depois há umas palavras cruzadas, há uma sopa de letras, ou seja, tentei que aquele livro tivesse uma mais-valia, que não fosse apenas e tão só reunir as crónicas. É uma forma também de retribuir-se ao teu Alentejo. Gostas de lá sim, voltar? Sim. Sim, eu adoro lá voltar. Eu sou bejense de corpo e alma e coração. Também costumo dizer isto, também já cá estou há 20 anos, portanto já empatei, não é? Sim, 20 em Beja, 20 em Lisboa, e muitas vezes digo na brincadeira que sou lisbejense, o que não deixa de ser mentira. Daqui a pouco tempo vou ultrapassar o tempo vivido em Lisboa daquele que foi vivido em Beja, mas de qualquer das formas a minha matriz é essa e está aqui muito bem marcada. Sou alentejano e sou de Beja, porque o Alentejo é muito grande, é um terço do país. Mas naquilo que tu és, na pessoa que tu és, o que é que tu trazes desse Alentejo? Que características te deram? Eu acho que há aqui uma certa nostalgia, há um bocadinho aquele horizonte largo das searas, que são sempre aquelas terras planas, aquelas planícies são sempre bonitas. Eu tenho sorte porque em Beja tenho uma vista fantástica que dá para uma planície tremenda, e é o bairro do Miraserra, e portanto tem uma vista lá ao fundo, vê-se a serra já em Espanha, daí o nome, mas até lá toda esta parte alentejana portuguesa é muito engraçada, e seja qual for a época do ano, seja o verde da primavera, o amarelo torrado depois do verão, o castanho depois no outono e no inverno, é sempre muito bonito. Portanto, isso está-me cá dentro. E depois o Castelo de Beja, porque para mim o Castelo de Beja é uma espécie também de pai, sabes? Aquela torre de homenagem, e agora caiu um bocado da torre há poucos meses, um varandim, e portanto é urgente que essas obras de intervenção sejam feitas o mais depressa possível. É a torre de homenagem mais alta da Península Ibérica, uma das mais bonitas de todas, em todo o lado, e portanto é importante que seja. És mais contemplativo graças ao Alentejo, vives a uma outra velocidade. Apesar da tua vida ser uma grande velocidade, tens uma velocidade paralela que te permite apreciar as coisas. Eu acho que como todos, não ressalvava nenhuma particularidade. Sim. Em especial. Não tenho o mesmo tempo, já que falas nisso. Não tenho. Há uma coisa que me enerva um bocadinho, às vezes, isto agora pode soar um bocadinho arrogante, mas eu sei que os meus patrícios begenses, se me ouvirem, não me vão levar a mal. Mas há uma coisa que me irrita um bocadinho, sobretudo quando vou daqui e quando lá chego, é pá, a malta anda muito devagar. Estou a falar na estrada, no trânsito, tu tens cinco carros e o vermelho cai para verde, E se eu tiver em quinto, é uma sorte conseguir passar. E se quem vem com o ritmo daqui sente um bocadinho. E depois basta-me estar lá uns tempos e... Já te consegues adaptar. E adapto-me outra vez. Mas o que é que o menino Bruno Ferreira, quando chegou a Lisboa, sentiu mais falta no seu Alentejo? Opá, muitas coisas. O cheiro, aquele cheiro bom de quando é inverno, cheira a lareiras, a madeira queimada, às queimadas que são feitas no campo, etc. O frio é diferente, a temperatura é diferente, ou seja, o frio e o calor, não é? Falando em Beja, falamos necessariamente de calor, mas o frio também. São muito mais secas, penetram-nos na pele de outra maneira. Aqui temos o rio, sobretudo o mar, portanto acaba por... Além de ser lindo e bonito, acaba por também depois trazer aqui outros condimentos à temperatura, não é? Há mais umidade, etc, etc. Sente-se no espaço. Eu costumo dizer que quando vou para baixo, passo ali a zona de Palmela e começa a ser invadido por uma paz interior. Parece um universo paralelo. Parece um universo paralelo, é verdade. Sou um amante da minha cidade de Beja e do Alentejo. Demoraste muito tempo a ser lisboeta ou ainda não o és? Vamos lá ver, sou bejense, não é? Primeiro lugar, mas esta brincadeira do lisbejense tem alguma coisa tem que algum se sentido, diga? Sim. Tem, porque minha mãe é de Lisboa, eu muitas vezes vinha a Lisboa, mesmo enquanto vivia em Beja, portanto tinha uma relação muito próxima com Lisboa, vinha a Lisboa nas férias, agora vou a Beja nas férias, portanto inverteram-se um bocadinho os polos, mas eu gosto muito de Lisboa, é a minha segunda cidade, é a cidade onde eu vivo, é a cidade onde nasceram os meus filhos, é a cidade onde eu trabalho, e onde tenho muitos amigos, felizmente, portanto é uma parte evidentemente importantíssima na minha vida e sim, tenho aqui a minha cota parte dos meus 20 anos de lisboeta. Mas também queres que os teus filhos conheçam essa vertente alentejana do faz pai questão. Também? Faz vamos questão. Conhecer as origens? Sim, faz, sim, fazes sim, por sim. Isso? Ai, faço. E faço e eles aí não se sentem retraídos, porque eles já são lisboetas, não se sentem retraídos em regressar a uma civilização quase não, à parte? Não, porque, vamos lá ver, eles gostam imenso de lá estar. Aliás, o meu filho mais velho, o André, diz que gosta muito do cheiro de Beja sábado de manhã. Oh, e isto é uma coisa confortável. Assim. Exatamente, é uma coisa confortável, porque nota-se que o sábado de manhã, porque já é sábado, o sábado é um dia simpático. Sim. E depois, porque deve ser quando nós saímos de manhã de casa e vamos ao café ou vamos ao Luís da Rocha, vamos às Portas de Mértola, etc. E ele gosta daquele ambiente e daquele cheiro, lá está. Portanto, é bom. Para já é um fator de cultura geral eles saberem o que é o resto do país. E têm muito contacto, quer com o Alentejo, neste caso com Beja, quer com o Porto, porque a minha mulher é de lá. Porquê é que a vida é um cogumelo verde? É uma questão que deveria ser endereçada ao André, o filho mais velho, mas segundo ele, e a história conto muito resumidamente, surge quando há um momento em que isto acontece, eu não tinha nenhum tipo de inspiração, não sabia sobre o que é que havia de escrever e estava no deadline, teria de enviar a crónica naquele dia, ou mais tardar no dia seguinte, para o jornal. E ia para a escola com ele e ele andava assim numa fase mais desnorteada da escola, perfeitamente normal, eu tinha 7 anos na altura, e eu disse-lhe, pá, filho, a vida não é só brincadeira, pá, tens que ver se te concentras nisto na escola, pá, e ele disse assim, lá de trás, pai, a vida é um cogumelo verde. Mas desta forma séria. Desta forma séria, sim, não foi com qualquer tipo de... E eu digo, pô, para tudo. Eu não consegui alcançar aquilo, é filosófico, e eu disse, pá... Parei, digo, espera, eu estou aqui com estas conversas mais ou menos banais de filho, tens que estudar, e ele responde de forma filosófica, e pergunto-me como é que a vida é e porquê é que é um cogumelo verde. E ele diz-me, então, no jogo do Super Mario, sempre tu apanhas um cogumelo verde, isso dá-te uma vida. Epá, sim. E pronto. Estava feita a minha... Sobretudo porque a frase é bonita e é esteticamente muito equilibrada. E estava feito a minha crónica para aquela altura e isto foi na altura da morte do Eusébio. Portanto, tem agora relativamente pouco mais de um ano. Ficou também o nome do livro? E ficou também o nome do livro, mas sobretudo falei na morte do Eusébio justamente por isso, ou seja, há o Eusébio e depois a crónica vai um bocadinho neste sentido, faltou-lhe um cogumelo verde, sim, faltou-lhe mais continuar. Um cogumelo verde para cá continuar. Foi a ajuda do André na crónica e depois achei muita graça e quis-lhe também prestar essa homenagem e ficou então o nome do livro. Aprendes muito com eles, apesar de eles serem ainda pequeninos? Claro. Claro, claro, porque sabes que a infância e a descoberta, essa simplicidade às vezes, da, como aquela teoria da tábua rasa, não é? Sim. A teoria do balde, em que começamos do quase nada e tudo se vai criando a partir do ponto zero, faz com que eles tenham raciocínios que nós já nos esquecemos. A idade dos porquês é uma coisa maravilhosa, porque lá dentro daquelas cabeças há mesmo a dúvida genuína. Faltaste a ter a idade deles nessa altura. No fundo é engraçado, porque às vezes desarmam-nos e nós não sabemos muitas vezes como havemos de responder a determinadas questões, e isso leva-nos a pensar um bocadinho, portanto recoloca-nos um bocadinho, põe-nos um bocadinho os pés no chão, porque nós às vezes do alto, eu dos meus, no meu caso 40 anos, quando às vezes nos esquecemos de questões mais básicas da vida e dos porquês, e nos preocupamos apenas em chegar aqui e ir para ali, e depois sair dali e vir para cá, e depois dar outra volta. Eles têm essa, para nós, essa função também, que é trazer-nos um bocadinho, chamar-nos à razão das questões que estão na base disto tudo, não é? E a morte. E que a vida é mais do que aquilo que estamos a viver ali. Exatamente, sim. E que há só um horário e que depois há um teste. O que é que eles perguntam? Ah pá, perguntam-me essas coisas. Mas são curiosos? São. O André, que tem 8 anos, sai-me mais com afirmações, e o Tomé, que tem 4 anos, sai-me mais com perguntas. As afirmações do André também se inscrevem um bocadinho neste molde de pergunta de retórica, quase. Mas é, não sei, falas-me sobre o que é que eles me perguntam. Olha, temas como a morte, é um tema complicado. Como é que se responde a isso? Pois, como é que se responde a isto? Ou seja, há que perceber que as crianças não têm ainda estruturado no seu raciocínio a ideia do que é a finitude das coisas e da vida, sobretudo, não é? Portanto, o morrer é uma coisa que, os desenhos animais, pumba, matou o outro e tal. E o André às vezes fala-me nisto e projeta-se muito em mim e nos pais, não é? E diz-me, quando eu tiver a tua idade, tu vais ter a idade da avó, ou já morreste como o avô, e se já morreste, onde é que vais estar? E depois, ou seja, são questões que não são de ânimo leve respondidas de ânimo leve. E eu atraio a questão sexual, não é? Que mais cedo ou mais tarde vai aparecer, vai despontar de outra forma, mas sim, esta questão de como é que nascem os bebés, como é que eles são feitos, e outra, o Pai Natal, que é uma coisa tão pueril, mas que à partida depois tu sentes... Sim, exatamente. O André mesmo, eu acho, eu todos os anos digo, pronto, é o último ano que ele vai acreditar nesta história do Pai Natal, mas não é de ser eu, e ele põe-me essa questão muitas vezes e eu digo, pai, mas afinal o Pai Natal existe ou não existe? Epá, não é de ser eu a destruir essa fantasia, já lhe destruí outras, como as vozes dos desenhos animados, ele já não consegue ver aquilo e sem saber quem é o ator que está por trás da voz do personagem, portanto já não vê o personagem, vê o ator. Foi um descuido que eu podia ter feito de outra forma, podia não ter nunca revelado, mas pronto, e quero o Tomé também com 4 anos, mas já perdeu essa. Sobre o Pai Natal, eu digo-lhe, olha André, tu vais acreditar enquanto achares que deves acreditar. E para quem acreditar, o Pai Natal existe. Para quem não acreditar, o Pai Natal não existe. É contigo. Na questão da morte, o ser humano não está formatado para pensar nisso. E quando pensa, normalmente, ou tenta se abstrair, ou entra em pânico. Vá. Uhum. Eles, quando fazem essa pergunta, pensas mais sobre esse tema? Pensas na tua morte? É um bocado macabro estar a perguntar isto, mas... Não é nada macabro. Penso sobretudo por uma questão de... Faz-te descer à terra. A preocupação com eles, pois, não é? Porque antes de ter filhos, evidentemente tenho a minha família, não é? E portanto seria sempre algo que não seria bem-vindo para aqueles que me são mais próximos, mas sobretudo agora tenho dois dependentes, não é? Que é diferente, e portanto espero que ela vai chegar, essa é a tal única certeza que todos temos, mas espero que quando chegar eles já estejam bem preparados para a vida, e que eu já não seja uma falta muito sentida na vida deles. Como é que é o papá Bruno Ferreira? Divertido, austero, tenho um bocadinho as duas, sabes? E isso é uma coisa que não se aprende, vai-se aprendendo, se calhar sim. É mais isso. Mas tento separar muito bem as coisas. Quando é para brincar, é mesmo para brincar. que é para que quando tenha de ser a sério, seja mesmo a sério. Uhum. E assim eles conseguem perceber que eu não, quando estamos a sério não faço brincadeiras, e quando estou a brincar também não interrompo a brincadeira, para, quer dizer, se não passarmos limites, uhum. não é? Eles gostam de uma coisa que é brincadeiras parvas, foi a Marta, a minha mulher que deu o nome. Lutas, por exemplo. Sim, exatamente. Sim. E ela não percebe isto, porque a minha mulher vem de uma família de mulheres, é ela e a irmã, a mãe tem 4 irmãs, tem 3 irmãs, a tias, uhum. não sei. Portanto, eu não, eu venho de uma família de homens, eu, o meu irmão, o meu pai, o meu tio, o meu avô, o meu... Portanto, eu estou muito habituado a essa questão, porque fui educado assim, sei o que é a testosterona, sei o que é a resistência dos rapazes, sei que podemos atirar um ao ar de vez em quando e perceber o leis, está tudo bem. Exato, e a Marta não percebe. De vez em quando, pronto, um bate com a cabeça. Não, mas, pá, é normal que eles se esfolem todos e que caiam na bicicleta e a minha sogra, por exemplo, fica... E agora, esse pau doce é normal, então agora está sangue, o sangue depois sai, a gente desinfeta isto e passa. Quantas vezes não fica eu, e tu também, não é? Sim, nós sabemos o que é ser um rapaz daquelas idades, mas isto às vezes para as mulheres que foram educadas com outras mulheres e que têm outras mulheres como irmãs e sobretudo como família, é mais difícil de perceber. Nessa relação que tu tens com os teus filhos, és o melhor amigo ou és... pai. Eu gostava muito que um dia pudessem, eles ainda são muito pequeninos para a questão do melhor amigo, nem, quer dizer, o melhor amigo, se tu lhes perguntares nesta fase, há de ser claro. Um amiguinho da turma, porque o próprio alcance deles do que é isso, da amizade, nesta fase está um bocadinho circunscrito a isso, mas eu gostava muito que um dia mais tarde eles pudessem dizer que eu era pelo menos, ou serei pelo menos um grande amigo deles. Eu não digo que seja o melhor amigo, porque há diferentes acepções de amizade, não é? Sim. Há o nosso amigo cúmplice lá da sala de aula, há o amigo que pode ser um primo ou uma coisa, e o pai nunca deixará de ser pai, mas sendo pai pode ser amigo. Isso é o que eu tento. E acho que as coisas estão a correr no bom sentido, vamos lá ver. Algum deles vai seguir as tuas passadas? Eu não sei, eu acho que o Tomé, que é o mais novo, uhum. é muito, eu chamo-lhe muito palhacinho. Portanto, fazia um bocadinho as palhaçadas que eu fazia quando tinha a idade dele. O André é mais cerebral, é mais calmo e nós às vezes pensamos que a cabeça dele anda a navegar no nada e de repente sai-se com coisas... Com aquelas frases. Ele tem... Outro dia teve uma excelente que foi... Oh mãe, eu dizia assim, estava aqui a doer o olho e tal, e não sei o quê, já tinha visto, não havia ali nada aparentemente preocupante. Eu dizia, pá, André, isso é a idade, pá, estás a ficar velho. A gozar com ele. E ele diz-me assim, parou 2 segundos e diz assim, oh mãe, eu ainda sou demasiado novo para ser velho. Pá, e isto realmente, lá está, ele tem este... Consegue ir buscar frases Sim. muito bem esculpidas, muito bem desenhadas. E o Tomé, não, o Tomé é um comunicador nato. É um tipo que, não sei, vai, acho eu, entrar pela área da comunicação, seja em que campo for. Nesta vida pública que tu tens, sentes necessidade em preservar a tua mulher e os teus dois filhos? Não os colocar no meio desta confusão? Sim, na realidade isso tem acontecido até agora. De vez em quando há pequenas exceções. Uhum. E eu acho que as exceções servem justamente para manter a regra, não é? Porque acho que eles têm direito, evidentemente, à privacidade deles. Mas por outro lado há uma parte aqui, imagina, sei lá, na antestreia de um filme de animação que eu tenha participado ou no lançamento do livro há 2 meses ou noutras ocasiões em que eu estou revestido de uma capa pública, chamemos-lhe assim, uhum. E onde há jornalistas e televisões e etc, vão falar com eles e perguntam-lhes uma outra coisa, ou não sei. Portanto, a esse nível depois logo se vê se o jornalista quer aproveitar aquilo ou não. Tenho deixado que a coisa aconteça, mas muitas vezes falo com a minha mulher sobre isso e a regra é que eles não passem cá para fora, que aquilo não os distraia, não seja... Que os miúdos na escola deles, por exemplo, às vezes eu vou buscá-los ou pô-los e depois já um ou outro miúdo vem ter comigo, eu vi na televisão e você é ator e faz isto e depois de vez em quando, eu vi o André na televisão, eu vi o Tomé na televisão. E isto às vezes... Alimentar o ego tão novos pode ser complicado. Pode não não. Portanto, o que eu prefiro é preservar um bocadinho isso. Mas quais as diferenças que existem entre o Bruno Ferreira que está de pijama em casa e o Bruno Ferreira que aparece numa antestreia de um filme nessa capa pública? Eu acho que serão as mesmas que outra pessoa que qualquer que terá. É que das maiores qualidades que dizem ter, tu seres muito genuíno. Obrigado. Sim, eu vamos lá ver. Eu não Ou seja, nada ser... muda. Há pequenas coisas que mudam, não é? Sim. Sei lá, olha, tens de pelo menos ter, fazer-te explicar, ao passo que em casa podes responder mais monocordicamente, sei lá, não sei, não digo que seja um tipo politicamente correto a todas as horas, mas tens que pensar um bocadinho na resposta que vais dar, quando coloco uma pergunta. Eu tenho a tarefa facilitada porque a minha área é mais dentro do humor, portanto basta-me levar as coisas para a brincadeira. Mas lá está, em casa também não estou sempre a fazer palhaçadas. Mas faço muitas, felizmente ainda faço algumas. Mas depois quando estou nesse contexto é mais fácil sair. Irrita-te que as pessoas queiram que tu tenhas graça? É uma bela pergunta. Como nós falávamos há pouco da atualidade, também às vezes tens que desligar dessa vertente do humor e dizer chega, eu agora sou o cidadão Bruno Ferreira, vezes, o cidadão sim. sério. Às vezes sim, mas vou então pegar na tua pergunta e acrescentar algo mais. Não é que me irrite que as pessoas achem que eu deva ter graça. Eu às vezes irrita-me é que... não sei se irritar é a melhor expressão, mas bom, vamos usá-la. Às vezes irrita-me é que toda a gente tenha que ter graça com qualquer coisa. Toda a gente, quando eu digo toda a gente, é esta gente do meu meio, não é? Hoje em dia muita gente é humorista e comediante e tudo, e acontece qualquer coisa e estamos nesta época de apogeu das redes sociais e tu vais logo pôr uma coisa qualquer. É ver quem chega primeiro à piada. Eu não tenho tanto essa urgência. Epá, se sentir que me lembrei de uma coisa epá, posso até pôr. Mas, ou fazer essa piada, ora. Mas não tenho essa obrigação, não sinto essa obrigação de... Felizmente não sinto, e acho que ainda bem que não sinto, porque isso depois às tantas pode ser. Ainda há bocadinho falávamos na paranoia de ter que gravar telejornais a toda a hora, e tudo o que entra dentro desta... de uma certa falta de quanto a peso e medida, e começa a ser desmedido, pá, não é saudável. E, portanto, há uma parte que de mim que sim, que trata do humor, depois há outra que parte não, que trata das contas e do IRS sim, e, exato, e das multas da EML e tudo mais. Exato, e tudo mais. Vulgaríssimo de Lineu. E a brincar, qual o tema que te deu mais dores de cabeça até hoje? Onde sentiste maiores críticas? Onde foste mais apedrejado, por assim Olha, dizer? Olha, uma coisa completamente estúpida, no 5 para a meia-noite, e aliás... Ou tens maior exposição. Onde tenho a maior exposição. E eu agora aqui, isto até nem merecia que fosse falado, realmente porque é estúpido, mas vou falar para te dar o exemplo. Sim. Aqui há uns meses, o ano passado, fiz um sketch no 5 para a meia-noite com o Mestre Bambo, sobre o Mestre Bambo e com o Mestre Bambo. Portanto, eu era o... Não é mestre, é professor. Professor Bambo. É um vidente. Um vidente, pois. Exatamente. Já não me lembro qual era o tema do programa, mas portanto, isso fazia sentido. O que acontece é que... E eu já brincava com o Bambo há imenso tempo. Epá, falei-te na bocado de Memória do Elefante da Renascença. Falei-te no edição extra. Sim. E mais outras coisas. E o professor Bambo era um dos nossos personagens. Acontece que tudo quando funciona com voz ou com a imagem real, a coisa é mais ou menos pacífica. Agora, quando nós, neste caso, temos de ser caracterizados, etc, etc, epá, eu fui alvo de uma... De um esse tal apedrejar que tu falaste a nível de redes sociais. Epá, eu estou mais ou menos habituado a ver gente que gosta e gente que não gosta, e convivo perfeitamente bem com as duas, os dois campos. Agora, haver uns tipos que eu não sei, epá, eles eram fundamentalistas, seguramente eu não sei a que grupo é que pertence a esta facção, mas eram uns tipos que me acusaram de racismo. Porque eu tive o mestre Bambo, o professor Bambo, aliás, é preto, portanto, eu digo preto porque é assim que as pessoas, os africanos, gostam de ser chamados, portanto, preto. E eu maquilhei-me da cor dele, fui maquilhado da cor dele. E portanto apareci como um africano e fiz o sketch normal onde não havia nenhum tipo de gozo com nenhum tipo de raça. Havia gosto com a personagem. Havia gosto com a personagem. E a personagem é daquela cor, eu estava daquela cor. Portanto, faz parte da minha acreditação. Epá, e fui acusado de tudo, tudo e mais alguma coisa a nível de... Mas deixou-te em baixo. Refletiste se realmente ter feito isto? Não, isso nunca. Não, isso nunca. Eu evidentemente fiz aquilo e voltarei, quando tiver de fazer, a voltar a fazer, seja com esse personagem, seja com outro. Aliás, já fiz com o Xanana Guzmão, que também tem uma certa pigmentação diferente da nossa, e não houve sequer esse aquele broá todo. Agora, aconteceu neste caso, aquilo tinha um nome qualquer, aqueles lá, Black Faces ou uma coisa qualquer, pá, acho que era isso. E vai ver a internet, fui atacado por um grupo selvagem de... Mas pronto, a verdade é essa. Tudo o que é fundamentalismo acaba, ou corre o risco de acabar, como acabou esta... Como o Charlie Hebdo. Como o Charlie Hebdo. Alguma intolerância ainda ao humor em Portugal? Há temas sensíveis, retirando aqui a questão do racismo, onde foste apedrejado por fundamentalistas, entre aspas. Mas os portugueses, há algum tema sensível em que tu... não possas tocar, ou se tocares tem que ser muito, muito, muito ao de leve. Eu estou a preparar a minha próxima crónica e já que falas nisso, ainda não a escrevi, estou a prepará-la e explico porque é que não escrevi. Estou à espera que estreie os 50 Sombras de Grey, que é não é ironia nem é acaso, no dia dos namorados, dia 14 de fevereiro, sábado. E ao mesmo tempo há o Festival Erótico de Lisboa nesse mesmo fim de semana, portanto há aqui uma série de coisas. Eu hoje estava a começar a estruturar a minha crónica e lembrei-me de uma coisa que foi um filme que presumo, não sei se te dirá alguma coisa, chamado O Império dos Sentidos, um filme japonês com realização franco-japonesa, feita em 76, e que passou cá em 91 na RTP2 à noite, e foi o maior escândalo que houve a nível televisivo pós 25 de Abril. Eu diria que talvez isso e a questão do Herman com a Última Ceia e a história da rainha escrita pelos pães e assim. Pelo MEC, exatamente, pelos Esteves Cardoso. Aquilo deu e houve também uma coisa que era o Fisga, que era um programa de música onde se brincou com o hino e o programa também acabou logo, etc. Eu diria que talvez tenham sido estes, se calhar estou-me a esquecer de alguma coisa importante, mas bom, assim que me lembro, os grandes temas fraturantes, vá lá, da televisão pós 25 de Abril. E o que acontece é que, em relação ao Império dos Sentidos, apareceu o arcebispo de Braga a dizer que viu 5 minutos daquilo e depois veio dizer: eu aprendi mais em 5 minutos do que em 76 anos de vida. E realmente aquilo foi uma coisa, foi Presidente da República, foi Primeiro-Ministro, o Primeiro-Ministro, que era o Cavaco, mandou o Couto dos Santos investigar o caso, aquilo vai dar asa a despedir o diretor de programas da RTP. Ou seja, eu acho que ainda vive, estamos a falar em 91, foi há algum tempo, as coisas já mudaram um bocadinho, mas ainda há muito este puritanismo, e agora vamos ver, esta história das 50 Sombras de Grey acabou por ter eu não li o livro, a minha mulher leu o livro, eu não li o livro. Acho que é muito revelador, pelo menos dizem. Exatamente, eu sei que os normalmente o filme perde para o livro, a adaptação ao cinema perde, porque é impossível tu ires buscar, não deixa nunca de ser uma tradução e traditória, não é? Tradutor, traidor. Portanto, quando tu traduzes ou adaptas, estás sempre a trair uma parte da intenção inicial. Mas estou com muita curiosidade de ver o filme, e é justamente esse o tema que eu vou abordar na minha próxima crónica, é essa questão do como é que os portugueses lidam com o sexo. Eu acho que o sexo ainda encerra um conjunto grande de tabus disfarçados, e eu acho que são disfarçados. Vamos comparar o sexo ao humor. Porque há muitos tabus com o futebol, com a religião... Sim. Pronto, vamos sempre ao ponto nevrálgico, não é? Está a religião, está o racismo, e normalmente depois as coisas começam a ligar-se, e está o sexo, e se te fores ver bem, está tudo muito ligado, porque a religião tem determinados tipos de cânones que depois afetam de sobremaneira o ponto de vista sexual, as liberdades sexuais, que são castradoras, a maior parte delas, em relação ao ato sexual. Umas permitem que o homem tenha não sei quantas mulheres, outras permitem que as mulheres não tenham nenhum homem, outras permitem que o homem não faça mais nada com... Bom, ou seja, o sexo, a religião tem esta coisa... talvez seja a coisa que mais afeta todos os outros sentidos da vida e da sociedade, seja a religião. O sexo é um deles e é esse que eu vou agora abordar na próxima crónica. A 6 de Abril, podemos ver-te no 5 para a meia-noite? Epá, espero que sim, pá, estou cheio de saudades e epá, fiquei muito contente com a notícia. Estiveste no Contra Informação, estiveste também no Contra Poder, haveria espaço para o regresso de um programa destes, de animação, de crítica política, de sátira social, ou o tempo deste humor, entre aspas, já passou? O tempo da crítica política e social não passa nunca. Sim, mas nesta forma, com os bonecos... Com aqueles bonecos. Sim. Não, acho que já... O contrapoder, e vou-te perguntar de uma forma muito sincera, o contrapoder foi um flop? É possível que tenha sido, mas também não podemos comparar nunca o que é um programa num canal cabo com um programa num canal aberto e as horas em que ele passava, a duração que ele tinha. No Contrapoder estamos a falar concretamente das 5 notícias e de um programa com um minuto e tal, ou 2 minutos, ou 3 no máximo. O Contrainformação não, era uma coisa que vinha em prime time, a seguir ao telejornal com 5 minutos. Estamos a falar na fase boa do Contrainformação. Depois aquilo descambou e já era um compacto, depois já era só o fim de semana. Mas eu acho que na altura costumo, capaz de ter sido a minha maior dor enquanto profissional foi o fim do Contra Informação. Gostou muitíssimo. Nunca compreendeste esse fim? Na altura revoltei-me contra esse fim, porque me pareceu que o fim trazia água no bico, só por isso. E digo isto porque o fim foi antecedido por uma espécie de morte lenta do programa. E isto não é segredo nenhum, as direções de programa, quando querem acabar com um programa e antevêem de alguma forma, portanto o programa é um programa com grande visibilidade, antevêem de alguma forma que isto não pode ser tirado de um momento para o outro, o que acontece é vão causando a sua morte lenta, ou seja, trocam os horários, desfidelizam o público, mudam a duração do programa, mudam os dias e, portanto, isto é... Quando comecei a perceber isso, percebi que o programa se aproximava do fim. Agora, passada a angústia e estes anos todos depois, eu consigo compreender que aquilo que aconteceu fez sentido acontecer naquela altura. Eu acho que não faz sentido existir hoje. Neste meio é fácil fazer amigos ou é mais fácil fazer inimigos? Olha, eu tenho a sorte de dizer que fiz incomparavelmente mais amigos do que inimigos. De resto, não tenho inimigos. Tenho algumas pessoas com quem não me dou bem. De chatear. Não gosto nada de me chatear. E acho que isso pode até vir daí, esta minha vontade de não ter inimigos. Mas necessariamente, como dizíamos antes de estarmos a gravar, eu acho que a vida não é só feita com amiguinhos e tudo muito cor-de-rosa e azul. Não, é pá. E acho que isso conduz a uma espécie de um equilíbrio emocional que é natural haver pessoas que não gostam de ti e pessoas de quem tu não gostas. Agora, o que passa a fronteira a partir da qual essas pessoas se tornam inimigas é outra conversa. Eu, pá, inimigos não tenho. Evidentemente é uma profissão que junta muitas pessoas com egos, que às vezes são um bocado elevados em demasia. Eu não tenho isso, também não tenho o destaque, nem a notoriedade, nem a visibilidade para ter um ego desmedido, portanto, mas podia, se fosse um bocadinho retorcido, podia achar que era. Mas felizmente sou muito pés assentes na terra e não tenho isso. Novamente no sentido figurado, já te apunhalaram? Já. Já te sentiste traído? Já. Depois nós temos de ver uma coisa. Temos de ver uma coisa, que é, depois de te sentires traído, pegando as palavras concretas, é preciso ver que para haver uma traição... isso tem que vir precedido de uma relação, que seja uma relação sincera. Agora, depois de haver a traição, e se tu fores analisar essa traição, vais ter que analisar outra coisa. E a relação era sincera antes de haver a traição? Porque senão está certo. Não fui traído, foi um ato hostil dentro de um cenário hostil. E se calhar foi mais isso que se passou. És uma pessoa desconfiada. Sabes que a vida vai-nos trazendo isso, já fui muito menos. Mas também confesso, não é por um género de paranoia nem de mania da perseguição, é porque vamos tendo mais uns anos e porque nos vão acontecendo mais histórias. A experiência da vida. Falámos aí da tua vocação para ser pai, também tens vocação para coordenar as vozes e todos os filmes de animação que estão aí a rodar. Fazendo aqui um paralelo, também és como um pai quando estás a coordenar uma série de atores que estão a dobrar um filme. É engraçado essa questão. Também és austero, mas também brincas. Brinco. E, pá, para mim é muito difícil não brincar quando estamos a fazer uma dobragem. Neste caso, quando eu estou quer no lado a ser dirigido por outro, passo o plenário de diretor de dobragem, ou quer no lado do diretor de dobragem, na cadeira do diretor de dobragem, e depois passam-te imensas pessoas com imensas diferenças. E pá, sei lá, no último filme que dirigi, A Abelha Maia, que está nos cinemas, eu tinha pessoas como o Nicolau Breiner, ou a Carmen Santos, ou seja, tinha grandes monstros, artistas, pá, seja do teatro, da televisão, do cinema, epá, que tu, de repente, enalteces e depois... Tinhas que mandar neles. Tinhas que mandar neles. Não é mandar neles, tinhas de os ajudar, de alguma forma, a ter o entendimento do filme que é suposto eles perceberem do personagem deles. Mas são eles próprios, e quanto mais profissional é o ator que está a trabalhar contigo, mais ele se deixa, não é pôr na tua mão, mas é seguir a tua orientação. E isso é muito bonito de ver em grandes nomes que já tenho tido o privilégio de dirigir, sei lá, para além destes dois, o Manuel Cavaco, a Simone de Oliveira, eu não quero estar aqui, o Rui Mendes, são tantos e desta geração, mas também de outras gerações, miúdos que estão a despontar com talentos fantásticos, que vão ser esses grandes atores daqui a uns anos, seguramente. Porque há miúdos que tu vês que não pode ser de outra maneira, pá, porque são feitos, têm porra, aquele é o caminho deles, e tu percebes isso quando estás a trabalhar com eles com estas idades. E isso é muito, voltando à pergunta, sou pai, sim, sim, na medida em que eu tenho a coisa profissional, mas sempre com muito carinho por quem... está a trabalhar comigo, porque foi uma pessoa que acedeu ao convite, que quis lá estar e que está ali a dar tudo para todo o seu melhor para que o trabalho fique bem feito, e isso é um respeito tremendo. Jovens Valores, falaste disso há pouco, não tens medo que te tirem o lugar? Repara, qual lugar, Ruben? Já tens um certo estatuto, uma posição. Eu não vejo isso assim, eu vejo isto como... eu trabalho nesta área desde 97. Uhum. Portanto, qualquer dia faz 20 anos. Estamos nos 18. Exatamente. Ou seja... Pá, no meio disto tudo, eu quando digo esta área, pá, a minha área é muito polivalente, porque pá, são as imitações, são as locuções, são as dobragens, são sketches que faço, uns a brincar, outros sem ser a brincar, é publicidade, é escrita, são imensas coisas dentro desta atividade artística, chamemos-lhe assim, vá, que envolve muita coisa. E têm aparecido ao longo destes tais 18 anos pessoas mais novas que eu, que são melhores que eu, a fazer determinado tipo de algumas destas coisas que eu faço. Onde é que eu acho que pode resultar a minha mais-valia, ou pelo menos aquilo que eu quero acreditar em mim, é que eu faço as coisas que faço, que são várias, e tento fazê-las o melhor possível. Agora, há imensos na área das imitações, por exemplo, há imensos talentos que têm vindo a despontar, o Bastos, o Franco Bastos, o Pedrinho Soares, o Pedrinho Soares, que ainda é mais novo que o Franco Bastos, é malta que eu aprecio, que eu admiro, nas coisas que fazem bem feitas, depois outras não farão tão bem feitas, naquelas que fazem bem feitas, sou fã. Por ti, Vítor Gaspar ainda era Ministro das Finanças. Tenho uma crónica no livro que fala justamente sobre isso e digo, caramba, eu era o único gajo, o único português, pá, que não tinha perdido dinheiro com o Vítor Gaspar, antes pelo contrário. Eu fazia imitações de Vítor, que foi aquela campanha do Jumbo. Jumbo. Foi, era o Contra Poder, ou contra, na altura era o Contra Poder, era o 5 para a meia-noite, eram anúncios, eram coisas de rádios, eram coisas... Epá, e o Vítor Gaspar a mim dava-me algum dinheiro a ganhar, quando tinha tirado dinheiro aos outros portugueses todos. E porque quando ele se demitiu, fiquei aqui um dos meus lados ficou muito triste. O Sporting ainda te dá dores de cabeça? Ah, então não dá. O Sporting dá dores de cabeça de jornada, sim, jornada não. Quer dizer, agora 6 jornadas de seguida. Olha que amanhã há um derby. Amanhã temos derby, já estou aqui a ficar com o bichinho carpinteiro. E pronto, vamos lá ver o que é que isto dá. Se eventualmente o Sporting ganhasse, pá, tínhamos todos a ganhar com isso, porque o campeonato, o Benfica continuava à frente, e o campeonato ficava muito mais rico. E a reserva do Marquês poderia ser, na altura, paga de forma mais cara, porque havia muita procura e tudo mais. Mas és pessoa de ir ao estádio? É, eu gosto muito de ir ao estádio. Deixei de um bocado de ir ao estádio, sim, com os miúdos mais pequenos e tal. Depois, quando o André fez mais de 4 anos, fui com ele uma ou duas ou três vezes. Agora já vou com os dois, porque o Tomé também já fez 4. E é muito engraçado ir em família. Marta é do Porto, não gosta muito de ir à bola ao estádio. Tens uma mulher que gosta também de futebol? Sim. Ah pá, que relação interessante. É interessantíssimo. Nós acho que há uma espécie de grande diário, e dia seguinte em casa, depois... Aprendemos a criar ali um terreno, porque uma vez zangámos-nos. e a partir dali, nunca mais ninguém... Ou seja, que sempre que havia um Porto Sporting ou Sporting Porto, ficamos a ver em silêncio. Quer tu vejas que foi um penalti, ou que foi mal marcado, ou que não foi marcado... Nenhum diz rigorosamente nada. Aprendemos isto há muitos anos e a partir dali passámos a adotar esta postura e pronto, e é assim que convivemos entre o Sporting Porto. Tens em Jaime Pacheco um amigo? Pai, eu tenho pena de não conhecer esse cabrão ainda pessoalmente, pá. E sabes que ele estás abras aí onde diz, em vez de dizer as neiras, diz, fica só assim, porque era impossível desenvolver esta técnica, porque é impossível depois a pessoa do som pôr um pi, e então assim fica assim, alho. É um dos personagens que tem mais sucesso no 5 para a meia-noite. Ele próprio tem de cortar os seus impropérios a meio. Não sei se posso estar aqui a dizer estas coisas. Não, podes dizer, mas naquilo que tu fazes... Estava a dizer que estava que não. Mas nas imitações que tu fazes, tu tens, e estamos quase a terminar, faltam 5 minutos. Epá, isto passa a voar. Gostaste de cá vir? Mais uma vez, quer dizer, já faltam só 5 minutos. Faltam só 5 minutinhos. Mas estava-te a perguntar, das imitações que tu fazes, e principalmente no 5 para a meia-noite, onde tens mais visibilidade, as pessoas que são caricaturadas falam contigo, mandam-te mensagens, procuram-te, dizem que estiveste muito bem, dizem, não gostei. Não, assim, então, não assim de uma forma tão taxativa, mas acabo muitas vezes por me cruzar com eles e inclusivamente fazer as imitações à frente deles, para eles, como aconteceu no 5 para a meia-noite, olha, com o Paulo Portas, com o Luís Freitas Lobo, com a mãe do Paulo Portas também, com quem mais? Epá, houve ali gente, agora desculpa, mas não estava preparado, não me lembro assim de mais, mas houve mais, que eu fiz em frente a eles, e isso dá um gozo do caraças. A Lili Canessas, etc. Epá, é muito engraçado, pá, sobretudo de malta que tu tens de admirar enquanto comunicadores, ou etc. Epá, por exemplo, o Paulo Portas é um tipo, independentemente de todo o resto, conotações políticas, etc. Pá, é um tipo inteligentíssimo, que não dá a ponto sem nó, que não perde uma ocasião de dizer a palavra certa a dizer, etc, etc. Pá, e fazer isto à frente do Portas era uma coisa com um certo grau de risco, porque podia ali acontecer. Há sempre um certo grau de risco. O professor Marcelo, a mesma coisa, não no 5, mas noutros contextos. Pá, e noutros contextos fiz com o próprio Xanana Guzmão, com o Carlos Fino, etc. Fiz isto com eles e é muito engraçado fazer essas coisas. Agora, recados, não. Numa terceira vez em que regresses ao Conversas de Esquina, o que é que gostavas de me dizer? Que engraçada essa pergunta, vocês. Pá, que engraçada essa pergunta. Gostava de te dizer que estou mais feliz agora esta terceira vez. E porquê? Olha, porque as coisas têm corrido bem, as coisas estão melhores a nível do país, os meus filhos estão porreiros e saudáveis, a minha mulher também, a minha mãe também, e continuo a ter trabalho. E para terminar, a pergunta da praxe, inevitável, quem é Bruno Ferreira pela segunda vez? Não me recordo o que é que eu disse da primeira. Já foi algum tempo. Já foi algum tempo, mas é... E era verão. É este tipo que, pá, que tem... Continua a ter, depois de ter cá estado a primeira vez, a sorte de se levantar e fazer durante todos os dias coisas diferentes, não tenho dois dias iguais, coisas que gosto, e felizmente ter a possibilidade de viver assim. Epá, muito obrigado. Foi um prazer ter-te aqui novamente. Obrigadíssimo. E sei bem, que toda a gente também deve saber que tens uma vida de loucos daqui para ali e tirares este bocadinho para estares aqui, pá... Obrigadíssimo. Não, és um dos amigos do programa, pai. Muito obrigado. E fico muito contente por esta segunda oportunidade. Obrigado, eu. Um beijinho e abraço para todos aqueles que nos ouviram. Bom fim de semana. Até à próxima. Até à próxima. My house in Budapest, my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beauty focused EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oh, to you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh, to you, ooh, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My friends and family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand, but for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all.